Desce, vem aproximando a noite calmamente. Na casa vazia, meu corpo adormece para amenizar o que a alma sente. Acordo chorando, minha alma delira. É sonho, é mentira, você está. Vadia em minha janela, murmura seu nome nesta triste hora. A noite vai embora e a aurora vem, e você, meu bem, onde está agora? E nesse abandono de dor e saudade, longe de você.